ao Hora da Morte, episódio 5, Revolt of the Zombies. Vou baixar aqui um bocado o som e tal. E aqui vamos nós ter uma hora de death metal. Death metal, todas as formas e feitios. Vamos começar por algo mais melódico, como Beyond the Embrace, como Bastard Screams, a Canarus Quintet, The Black Spiral. Depois algo instrumental, também o death metal nos presenteia de vez em quando. Os Ordnance com Chasma, Empyrean. Passamos para os Kayets, The Last Dance, In Twilight's Embrace, com Chain Cloud. O regresso dos Venomous Concept, continuamos a dar destaque aqui no World of Metal. Vamos ouvir Johnny Cheeseburger, relembrar um dos 1500 trabalhos de Agathocles. Vamos ouvir Full of Hatred. Passamos para a novidade dos The Resistance, Felony, os The Tripious Project com Eisenberg Song, os Aborted com algo que é importante falar e que por vezes nos esquecemos, The Sanctification of Fornication. Depois para os russos The Phantasm, Morbid History, e os reedição recente dos Aproborium, ou como quem diz, os Incubus, que tiveram que mudar de nome por causa dos outros Incubus. Vamos ouvir a versão demo da Sadistic Sinner. Passamos para Benediction, Easy Way to Die. Relembramos os Autopsy, Slaughter Day, e continuamos nas relembranças com os Cannibal Corpse, Shredded Humans. Vamos lá então começar já com Bastard Screams dos Beyond the Embrace. Yeah. Say my name. Heisenberg. You're goddamn right. Blue. Just know.

We'll be right back. ouvimos os Cannibal Corpse com Shredded Humans. Para trás ficamos com os Beyond the Embrace com Bastard Screams, os Canarus Quintet, The Black Spiral, Ordnance, Chasma, Empyrean, um sonzinho mais técnico e instrumental. Passamos para os Skyettes, The Last Dance, In Twilight's Embrace com Chain Clad. Os Venomous Concept na faixa Johnny Cheeseburger, 11 minutos de pura loucura, ou melhor, 11 segundos de pura loucura. Passamos também para algo não grindcore, mas minescore, como eles próprios dizem. Agatha Occult com Full of Hatred, os The Resistance com Felony, The Tripos Project com Heisenberg Song. Os Aborted com Sanctification of Fornication, os russos Phantasm com Morbid History, os ex-Incubus Operabrium Sadistic Sinner, versão demo, disponível na reedição do perdão, no clássico primeiro álbum dos Incubus, quando na altura ainda chamavam-se Incubus. De seguida também relembramos os Benediction com Easy Way to Die, os Autopsy com Slaughter Day e, como já disse, os Cannibal Corpse com Shredded Humans. Esta foi a Hora da Morte, episódio 5, Revolt of the Zombies. Por hoje é tudo. Repetições catitas, televisão catita, World of Metal. Alguns tenho aqui o código do canal, mas agora não me lembro. Canal 635245 da Mel, se é possível ver da Mel. Só por isso é uma razão mais que suficiente para aderir à Mel, só para verem os nossos videoclipes que escolhemos para vocês para visualizar. E por hoje é tudo, até para a semana, sempre a zombiar.